Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando, mas agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Encerramos hoje o capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Partiu Jesus daquele lugar e voltou ao mar da Galileia. Tendo subido ao monte, sentou-se ali. Então veio a ele uma grande multidão, trazendo consigo aleijados, coxos, cegos, mudos e muitos outros. E os puseram aos pés do Cristo, e ele os curou. De modo que a multidão ficou maravilhada, vendo tantos mudos a falar, aleijados ficando sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram o Senhor Deus. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desse povo. Há 3 dias que eles estão sempre comigo e nada têm para comer. Não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. Então os discípulos disseram: mas Senhor Jesus, onde é que vamos encontrar neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Mas Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes aí? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então Jesus, tendo mandado ao povo que sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, e dando graças a Deus, os partiu e entregou aos discípulos, e os discípulos os entregaram ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobrou, levantaram 7 alcofas cheias de pedaços. Ora, desta segunda vez da multiplicação dos peixes e dos pães, foram 4.000 homens os que comeram, além de mulheres e crianças. Despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para os confins de Magadã. Aí está, meus amigos e meus irmãos, a exemplificação do próprio Cristo, que já tinha feito o primeiro milagre, chamado milagre para quem não entende a lei dos fluidos. Para Jesus nunca foi milagre. Para nós pode ser milagre tudo o que ele fez, mas para ele nada era milagre. O maior milagre é a própria vida planetária, tão extraordinária aos nossos olhos. Para quem conhece as leis dos fluidos, quem conhece as leis universais que regulam a vida não só deste planeta, mas de todos os mundos que rolam no infinito, nada disso é milagre. Mas o que é que nós vemos aqui? Jesus se preocupando com os dois polos da sua missão, pregar a verdade, completá-la com a prática da caridade. Nós sabemos que há muita gente aí que fica irritada quando escuta essa palavra, se sente humilhada. Que caridade eu quero? Preciso de sua caridade. Mas eu preciso. Todos precisam de caridade. Porque até Deus é caridade. Há naturalmente aí, por esse mundo infeliz, uma caridade obliterada, uma caridade deturpada, que não é aquela que Jesus nos trouxe e permanentemente exemplificou. Geralmente, vocês reparem, quando vem uma pobre pessoa assim a certas rodas, o movimento automático é meter a mão no bolso, tirar uma nota de um cruzeiro e dizer vai baixar no outro terreiro. Para Deus isso não tem valor nenhum, porque se tirar também uma nota de 1.000 cruzeiros também não tem valor nenhum. Muita gente enche a boca e diz, ah, eu dou muita esmola, eu ajudo muita gente. Para Deus isso não tem valor nenhum, porque foi dado sem amor. E caridade quer dizer amor. Esta LBV tem sido um manancial de ensinamentos, porque quando nós abrimos a LBV, nós só pregávamos evangelho. Tinha que ser. Porque tudo começa no invisível, depois é que se corporifica no plano visível. Como tudo, tudo antes de ser coisa real foi pensamento. Esta caneta, isto aqui é um pensamento que se materializou. O homem precisou inventar uma coisa para escrever, inventou isto. Como lápis, lapiseira, seja o que for. Relógio, foi um pensamento, alguém imaginou que podia ter um instrumento para verificar as horas. Então, criou o relógio. O copo também é um pensamento materializado, porque antigamente os homens bebiam assim, com as mãos em concha. Mas é que a água se escapava. E tendo assim um copo, a água está guardada. Com a bacia, com a caixa d'água. Tudo isso, antes de ser coisa real, foram pensamentos. Todas essas coisas foram pensamentos. Este microfone, antes de existir como coisa real, concreta, foi um pensamento. Alguém imaginou que era possível falar um instrumentinho destes e estar ao mesmo tempo em toda a parte. Nasceu o microfone. Foi primeiro um pensamento. Esta mesa, a cadeira, como é que o homem ia sentar? Sentava no chão. Então achou que devia inventar um negócio mais cômodo para sentar. Então senta no, na cadeira, no sofá, na poltrona. Imaginem vocês aí me ouvindo em pé o tempo todo. Seria muito incômodo. Assim não, sentadinhos me ouvem. E este livro, antes de nascer, foi um pensamento. Tudo antes de se corporificar foi pensamento. Compreenderam por que é que nós temos a campanha do bom pensamento? A campanha da boa palavra, a campanha da boa ação? Que sem o bom pensamento não há boa palavra. Sem boa palavra não há boa ação. Se o povo brasileiro souber a força do pensamento, o pensamento é uma coisa tão real quanto a água, a pedra, o ferro, o aço. Por isso, se o povo brasileiro, por exemplo, acha que o alto custo de vida é uma barbaridade, e quer mudar de vida, e quer um governo feliz, quer uma vida justa, um país com fartura, se o povo brasileiro passar a mentalizar o Brasil assim, isso acontecerá a jato. Mas o que é que acontece? Por ignorância, As pessoas preferem pensar o lado mal, esperar o lado mal. Ah, tá vendo? Perdi o táxi. Eu perco sempre o táxi. Você viu? Ó, cheguei aqui, o trem saiu. Toda vez que eu chego, o trem sai. Eu nunca pego o trem na hora. Você vê, a minha vida é um desastre. Tudo me corre mal. Quando eu pensei que o homem gostava de mim, arranjou outra. É essa a vida das pessoas, porque elas mentalmente criam assim. Não era melhor fazer o contrário? Seria melhor dizer, bom, aparentemente está havendo um insucesso, mas Deus vai remover tudo isso, amanhã tudo vai correr bem. Amanhã será um outro dia e tudo correrá bem. Eu perdi esse trem por acaso, isso foi uma coisa insignificante, me atrasei conversando ali com o seu Manuel da esquina. Mas amanhã eu pego o trem na hora, eu nunca perco o trem, tudo me corre sempre bem, a vida para mim é uma beleza, e se houver algum deslize, também foi consequência de um deslize meu. Eu conheci um cidadão que tinha duas caras. Uma carrancuda, pessimista, uma cara assim, biliosa, cara de fígado que não funciona bem. E outra alegre em raríssimos momentos. Eu perguntei a ele, por que você não usa a segunda? Use a segunda cara, sua vida vai melhorar. Que você afasta o pessoal com essa cara carrancuda que você bota. Que há pessoas que só vivem assim. O pessoal sai até de perto, entendeu? Esse vai me dar um tiro hoje, uma navalhada, uma punhalada, uma pedrada. Vai ver que está armado e vai me chumbar pelas costas. Muita gente se torna até indesejável porque só usa a segunda cara. A cara carregada, a cara nefasta, a cara pessimista, a cara negativa. Por que não sabe sorrir com serenidade, com equilíbrio? Por que só espera o lado mal? Há certas mães assim, e você está vendo? 22h e ele ainda não veio, vai ver que está debaixo de um caminhão. Telefona para assistência. Ah, meu Deus, a Maria ainda não veio. São quase 23h. Vai ver que foi raptada. Esses homens de hoje, transviados, raptaram minha filha. Tanto ela imagina isso que vai acontecer, porque ela está criando aquilo. Outros sonham só com a miséria, com a desgraça, com a pobreza. Tanto pensam nisso que acabam pobres. Sem dinheiro nem para comer. Outros parece que cultivam doença. Só pensam em doença. Parece que tem prazer em ficar doente. Você está vendo que maravilha? Hoje estou doente. Você viu que joia que eu sou? Estou sempre doente. Agora vocês reparem. Reparem bem. Esqueçam os arur e passem a reparar. Há certas vezes que nós estamos até bem, até que está tudo bem. Mas chega uma certa fulana e começa a encher, que a gente diz, mas que vida horrível, por que eu nasci? Ó Deus, eu não te pedi para nascer. Por que não me levas logo para naturais da senhora? E às vezes um dia sombrio, carregado, chega uma pessoa alegre, tira aquela treva, a gente diz, que vida bela. Estava tudo tão escuro, vem uma pessoa clara, aclarou o ambiente. Trouxe a paz que dinheiro não compra. Mas a que propósito vem isso? Tudo isto é uma simbólica multiplicação de peixes e de pães. Porque tudo isto é alimento. Vocês às vezes chegam aqui carregados, entristecidos, eu transformo tudo. Vocês saem alegres e confiantes. Vocês saíram alimentados. Todo homem que deseje governar uma nação, um estado, uma cidade, se não conhecer a lei dos fluidos, não pode ser um bom prefeito, um bom governador ou um bom presidente. É, Maria vai com as outras. Vem um ministro e bota a cabeça dele feito um paiol de pólvora. Já vem outro, ameniza o negócio, ele já fica otimista. Quer dizer, nunca sabe o que quer. Depende do ministro que vai chegar. Ou do secretário de Estado que vai ser o homem que vai despachar com ele daqui a pouco. Quem não conhecer estas leis universais não pode governar a si mesmo. Se não governa a si mesmo, não pode governar nada. É um catavento. Pode parecer um milagre multiplicar os peixes e os pães. Mas no terreno espiritual, qualquer um de vocês faz isso. Os legionários sabem como ninguém multiplicar os peixes e os pães. Basta ver, por exemplo, a pessoa está lá amargurada, porque a solidão é má conselheira para quem não conhece o poder da solidão. A pessoa se sente tenebrosamente só. E a solidão apavora. Vai, aquela música sombria, a pessoa vê até fantasmas. Assim é a pessoa. A pessoa é naturalmente pessimista. Ela já acorda de mau humor. É difícil encontrar uma pessoa que acorde alegre. Mas para acordar alegre é preciso conhecer o sentido da vida, o significado da vida, a razão de ser da vida. Porque do contrário, o homem passa a ser um joguete do destino. Quando é o contrário, ele é o senhor do destino. O homem cria o seu destino, transforma o seu destino. Vocês querem ver? Eu recebi aqui um bilhete assim, não vou dizer o nome. Irmão Zaru, quem lhe escreve é uma pobre mãe aflita e desesperada. Moro com um homem que não quer aceitar mais o meu filho, porque o pai não é ele. No princípio, era muito bom para o meu filho. Carinhoso, mas agora tirou a máscara. É um miserável tirano. E judia com o meu filho. Então, eu lhe imploro esta caridade. Arranje uma família para o meu filho. É o coração despedaçado de uma pobre mãe quem lhe suplica. Que eu sei que o senhor é prestativo, compreensivo, educador. Sei que dará a máxima importância a este apelo. Não quero que meu filho cresça revoltado, infeliz. Eu tenho este medo, porque o revoltado é que gera o criminoso. Ampare-me em nome de Jesus, Fulana Vital. Aqui. Ela deve estar sentadinha aí, não precisa levantar. Entreguei já este caso a Jesus, nosso Senhor. Mas de fato, o que é que o homem queria? Queria se aproveitar da mulher. Então fingiu gostar do filho dela. Depois que se aproveitou, pronto. Mas também vai nisso muita ignorância espiritual. Porque uma pessoa esclarecida não cai nesses alçapões. A mulher que sabe evangelho não cai nessa. Quando as mães me pedem conselhos, eu digo, eu não dou conselhos. Eu nunca dei conselho a ninguém. Para que dar conselho? Eu dou apenas as lições do evangelho de Jesus em espírito e verdade. E a mãe que souber ensinar essas coisas às suas filhas, verá que nenhuma delas se perderá. Porque quando a filha conhece estas coisas, ganha uma proteção de si própria e sabe como conquistar a outra proteção que é do alto. Nenhum conquistador barato, nenhum patife engravatado, nenhum canalha de brilhantina na cabeça conseguirá conquistar uma moça nesta formação moral. Não consegue. minha irmã, se você quer um conselho, peça a Jesus. Você vai acordar com a intuição perfeita do que deve fazer para salvar seu filho e a sua própria alma, que você está em perigo. É onde eu digo, o amor da carne sozinho não basta. Se não houver o amor do Espírito, o amor morre. Não dura um mês. Por isso a LBV triunfa nos corações, porque prega a verdade de uma forma tal que ninguém se atreve a contestar. Então viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! Viva Jesus!